nosso. Oh, que maravilha é. Levantemos nossas mãos nesta santa e doce comunhão. Deus está conosco. Santa comunhão. Santo, santo é o Senhor, ontem, hoje e sempre. Sua glória há de brilhar, pois é santo este lugar. Deus está conosco, aleluia. Deus está conosco. Oh, que maravilha é. Levantemos nossas mãos nesta santa e doce comunhão. Deus está conosco. Oh, que maravilha é. Levantemos nossas mãos nesta santa comunhão. Santo, santo Senhor, ontem, hoje e sempre.